pois não era nada. Mas posso chorar. Só talvez o teu ciúme tenha visto tanto. Mas eu também vi. Mas meu amor, já que insistes, fiquei descansada. Como vais provar? Jura-me sobre as palavras que te estou falando. Quem era ela? Apenas uma amiga e nada mais. Quem era ela? Alguém que o acaso trouxe aqui. Quem era ela? Apenas um encontro tão banal. Nada mais. Quem era ela? Uma coincidência, mais ninguém. Quem era ela? Apenas um encontro tão banal. Eu bem quero acreditar, mas não foi isso que eu achei. Apenas uma amiga, nada mais. Quem era ela? Alguém que o acaso trouxe aqui. Quem era ela? Apenas um encontro tão banal. Eu bem quero acreditar, mas não foi isso que eu vi. Quem era ela? Apenas uma amiga. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Maria, de olhos de mágoa e de alma marcada, assim ela é. Atraiçoada pela vida, mulher vendida, mas mantém a fé. E quer mudar o seu destino, voltar ao caminho que o azar levou. Mas todo mundo a ignora, e a mais pecadora para todos ficou. Maria Madalena, a sorte tão despida, pois toda a gente a condena. E dela ninguém tem pena, por não ter vida na vida. Maria Madalena, de sorte tão despida, pois toda a gente a condena. E dela ninguém tem pena, por não ter vida na vida. Sem lua, lá anda na rua vendendo o seu ser. Afinal não tem mais nada, quis mudar de estrada, ninguém a quis ver. Hoje só lhe resta a esperança, como aquela santa amada por Deus. Já que aqui é condenada, seja perdoada um dia nos céus. Maria Madalena, sorte tão despida, pois toda a gente a condena. E dela ninguém tem pena, por não ter vida na vida. Maria Madalena, sorte tão despida, pois toda a gente a condena. E dela ninguém tem pena, por não vida na vida. Maria Madalena, a sorte tão despida,

compra a cama de casal e mando fazer pra ela um bonito enxoval e trato logo de botar a aliança em sua mão e retiro do meu quarto a cama da solidão e vou passar a dormir na cama da alegria.